Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Este ano tem sido complexo, confuso, muito difícil de cumprir prazos. O Em Transe voltou a estar parado durante algum tempo, mas hoje volta e vamos abrir com música de um filme de 2011, The Beginning and the End of All Things, do realizador austríaco Edgar Honneschlager, que conta com a música, a obra do conterrâneo Christian Fannes de Aun Aru, no arranque do Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos. Aru, de Christian Fennes, a abrir o Em Transe de hoje. Depois, pela primeira vez por aqui, o projeto de música ambiental da norte-americana Angela Klimek, alter ego Poem. Por aqui, Blooming Spring e o tema Tadpoles. Logo a seguir, inspirado na obra literária de Ian Urbina, de Outlaw Ocean, a magnitude do oceano na música de Christopher Willits, de Unknown Sea, o tema-título. E continuamos com o lado mais dançável e eletrónico de Rafael Anton Irizarry, um nome que passa muitas e muitas vezes por aqui. Foi dono do projeto Sight Below, de Glider. Seguimos em frente com At First Touch. Thank you. techno mais brando e negro, misturado com sons ambientais. Primeiro The Sight Below, At First Touch. Logo a seguir, Werco S, de For Those of You Who Have Never, and Also Those Who Have A Sea of Love. Fomos também à música do canadiano e ao Seminal Harmony in Ultraviolet. Falamos de Tim Hacker, quimeras a rodar por aqui. E agora de Austin, Texas, o projeto já terminado, Stars of the Lead, constituído por Brian McBride e Adam Wildseed, and their refinement of the decline, Don't Bother, They're Here. Pan and Me, o projeto solo do músico e curador Christoph Mevel, ele que também é um dos fundadores do coletivo de jazz escuro Dale Cooper Quartet and the Dictaphones, de Pan and Me Ocean Noise, e a faixa Rewind. Quase, quase no final desta sessão do Entrance, o trio DR Radio, The Immense Quiet of the Dark Blue. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Já sabem, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. No lugar da internet deste programa encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis, Listening Mirror, a dupla Jeff Stonehouse e Kate Tustain, no final desta sessão do Em Transe com The Organist. Boa noite, até breve.